Começamos hoje o Assunto Ovos a recordar um disco de 2008 e que ainda há dias mereceu um novo lançamento, desta vez remasterizado. Falo de Viola Braguesa, primeiro EP lançado por B Fachada, que agora nos aguça o sabor da vida cotidiana. Tradição, primeira faixa do álbum Viola Braguesa, número 10, a assinalar os 10 anos do primeiro EP de B Fachada. Foi Tradição, primeira faixa do álbum Viola Braguesa a ser remasterizado este ano por AB Fachada, a assinalar os 10 anos do primeiro EP. Quem surge agora são os Dream Wife, um trio feminino que consegue juntar na perfeição revolta, sentimento e uma boa dose expressiva de punk banhada num pop a fazer lembrar a adolescência. Do álbum auto-intitulado, lançado este ano, ouvimos agora Somebody, faixa que serviu de single de apresentação. São as britânicas Dreamwife. Bye. somebody, I'm somebody. I am not my body, I'm somebody. You were cute girl standing by. Somebody foram as Dreamwife. Quem surge na sequência de hoje são os nortenhos Glockenwise, com o single lançado no passado mês de outubro, Moderno. Já com 3 discos lançados até ao momento, todos a seguir a linha do garage rock, com canções cantadas em inglês, o grupo de jovens oriundos de Barcelos abre uma porta que nos faz levantar para ver o que aí vem. Moderno, o single que lançam agora, é o primeiro passo para o novo disco dos Glockenwise, todo ele cantado na nossa língua mãe, o português. 2 minutos e meio que resplandecem juventude, vida e brilho. Moderno são os Glockenwise. Deixo a porta aberta. Madrugadas são só minhas. Acordado a pensar. Sou tão bom pela cama. Não deixei de dançar. Sou tão bom pela cama. Não deixei de comer. Sou tão bom pela cama. Não deixei de sofrer. Sou tão bom pela cama. Respiro lá no país, no país festival. Podes falar dentro da bolha que ninguém leva a mal. Saudades de um mundo moderno, um tom de voz mais terno. A realidade só complica a camada de sal. Deixei de dançar. Sou tão bom pelo que. Deixei de comer. Sou tão bom pelo que. Deixei de sofrer. Sou tão bom pelo que. moderno, single de apresentação do novo álbum dos Glockenwise, todo ele cantado em português, que estará para sair brevemente. Passa agora o mais recente single dos Varsity, banda de indie rock de Chicago, que há uma semana lançou um mini-álbum constituído por duas canções, entre as quais a que vamos ouvir já de seguida. The Dogs Only Listen to Him satiriza toda uma história de engate entre a vocalista e um rapaz playboy que adora luxúrias. Stephanie Smith compara a cena entre um cachorro e o seu dono pela delicadeza do egoísmo de um cão a sujeitar o dono às suas vontades, ir passear, receber uma recompensa, tudo isto retratado nesta melodia surf pop a jogar com uma melancolia de um amor que tinha tudo para não dar. Na voz de Stephanie Smith, são os Varsity com The Dogs Only Listen to Him. De Leeds aparecem agora os Far Caspian com Blue, um tema curiosamente inspirado numa personagem dos Simpsons, Milhouse. Blue é um tema que fala de amor não correspondido, sentimentos que não são retribuídos e a saudade que deixam como rasto. Com um pouco de humor à mistura, o vocalista Joel Johnston brinca com a posição de Milhouse, talvez por ser indesejado. Se foi isso que o inspirou ou não, não sabemos. Mas o indie pop dos Far Caspian levanta de uma maneira incrível a expressão de reconsolidação de expectativas, de um olhar que amadurece de acorde para acorde, como se a própria música fosse, a pouco e pouco, tomando noção de uma porta que não se abre, mas que à volta dela há tantas mais. São os Far Caspian com Blue. Terminamos hoje em grande com os gloriosos The Cure, eles que são cabeças de cartaz do primeiro dia do festival Nós Alive 2019 e que nos deixam agora parar sobre uma brisa que pesa no seu sentimento, época e emoção. Não é preciso mais palavras, são os The Cure com Pictures of You. Of you.